apresentando Momento Batista. Olha aí, agora são exatamente 13 horas e 5 minutos. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, secção Pernambuco, neste horário, está ali se reunindo no sítio Silvânia, acampamento Silvânia em Aldeia, o CBTL. Pastor Emerson Adriano Ferreira do Nascimento está lá representando a nossa Igreja Batista Jardim Nazaré. O acampamento fica no quilômetro 7 e 8 ali em Aldeia, na Estrada do Borralho. E a hora do almoço, eu aqui, olha, com você, compartilhando a palavra de Deus através da Rádio Guarani e da Rede Cristã Brasil. Essa atividade está sendo retomada a primeira segunda-feira de cada mês. Os pastores batistas do Brasil estarão se reunindo ali com a família no acampamento Silvânia, Estrada de Aldeia. A entrada ali fica entre o quilômetro 7 e 8, na Estrada do Borralho. Eu aqui, você aí, ouvindo a Guarani de Pernambuco, Super Rádio Guarani. E Rede Cristã Brasil. Rede Cristã. Mais palavra, mais vida. Hoje, 1º de agosto, e você que é sócio patrocinador, nós ficamos aí com meia hora para o ponto de encontro. A partir de agora, vem aí. Estamos apresentando Momento Batista. É que a verba não dá para pagar todo o horário, né? Com os nossos patrocinadores. Aí vamos mudar um pouquinho. Este mês aí, meia hora, ponto de encontro. Depois vem o Momento Batista com informações da nossa Convenção e Igreja Batista de Pernambuco. Estamos apresentando Momento Batista. Álvaro Tito. Caminhada. Perigo de queda ou revés, nessa estrada de lutas cruéis, me ajude a levar minha cruz. Senhor, se sozinho não a posso levar, tua graça me há de bastar, no caminho não posso parar. Lamentar a cruz, suportou-a com dores mortais. se fez réu, isto sendo agradável a Deus. Provou Cristo a morte de cruz com amor, me livrou do calvário de dor, liberou-me a entrada nos céus. Meu irmão, com tua cruz, se chorando ou cantando a conduz, ou se pensas em abandonar. Eu sei ser difícil o seu conduzir numa estrada onde podes cair sem jamais conseguir levantar. Você ouvindo o programa agora, Momento Batista, a partir de 1 da tarde, você fica comigo participando da nossa programação. E você que é sócio, patrocinador, olha aí, lembre-se, né? Meia hora, ponto de encontro, de 12h30 às 13 horas. Agora a gente chega aí com Momento Batista. Estamos apresentando Momento Batista. Mensagem bíblica. Eu leio aqui a revista Manancial, é revista da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Meu livro de meditações diárias, e você pode adquirir este livro ali no escritório da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco, na Rua do Padre Inglês, 143 Boa Vista, Recife, e você terá meditações diárias para você. Eu vou ler aqui Lucas capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Lucas capítulo 5, versículo 13. Querer não é poder. É a reflexão de hoje da revista Meditações Diárias Manancial. Querer não é poder. O poeta modernista Fernando Pessoa escreveu que, em aspas, querer não é poder, fecha aspas. A experiência mostra que a expressão poética não é de toda errada. Nem sempre as pessoas podem aquilo que querem. Na realidade, na maioria das vezes, querem o que não podem. Quando o leproso descrito em Lucas se prostrou diante de Jesus e afirmou: se quiseres, pode purificar-me. Ele estava certo de que, em pé diante de o que estava o Senhor Jesus, que podia tudo o que quisesse. Para sua felicidade, Jesus queria a sua cura. O Senhor Jesus pode tudo. E não há nada que esteja fora do seu alcance, fora do seu poder. Porém, nem sempre ele deseja tudo aquilo que pode fazer. Ele sempre faz o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Não necessariamente o que entendemos que seja bom para nós ou para as pessoas que amamos. Que B bela manifestação de fé é quando nos colocamos na presença do Senhor, disposto a aceitar aquilo que Ele quer. E encontramos contentamento em Sua vontade a nosso respeito, mesmo convicto de que Ele tem poder para realizar o desejo de nosso coração, qualquer desejo do nosso coração. A verdadeira fé e confiança em Jesus não é aquela que possibilita a conquista de tudo, mas a que nos leva ao centro da vontade do Senhor e que nos permite descansar em seus braços em qualquer ou em quaisquer circunstâncias. Confie que o que Deus quer para você é melhor do que aquilo que Ele pode dar. Que Ele nos abençoe. Amém. Olha aí, Ele é o Rei da Glória, vencedores por Cristo, aqui no programa Ponto de Encontro, foi de 12:30, agora é o Momento Batista. Estamos apresentando Momento Batista. Olha aí, você que faz parte da Igreja Batista, Jardim Nazaré, olha aí, este é um bom livro, olha, está em promoção, lá no SEC, R$5,00 o livro aí, com meditações diárias. Olha, segundo domingo é o Dia dos Pais, olha aí o pessoal da União Feminina, que gosta de dar presente aos pais, olha aí, R$5,00, é só fazer o pedido lá, nossa irmã, no SEC, e presentear um bom presente, né? Porque a promoção é porque já estamos mais da metade do ano, mas a meditação continua. E você vai acompanhar também quando eu fizer aqui no programa Manancial Meditações Diárias. Você encontra ali no escritório da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco, Rua do Padre Inglês, 143, Boa Vista, Recife. Olha, dia 18 de janeiro é a Assembleia Anual da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Vai estar este ano aqui em Pernambuco. Cada ano é no estado, né? Depois da pandemia tivemos um problema aí, não tivemos condições de reunir pessoalmente, né? Presencialmente, a última foi em Natal. Este ano é aqui, para o ano não sabemos ainda, né? Digo este ano, próximo ano, janeiro. Este é o ano da preparação e a comissão de recepção está se reunindo sempre, preparando, programando os alvos, né? Para que nós possamos ter esta Assembleia da Convenção Batista Brasileira e as organizações pré-convencionais se reúnem antes, dia 18, a Ordem dos Pastores, também 17 e 18, aqui em Pernambuco, na Igreja Batista da Capunga, a União Feminina, lá no Geraldão. Os músicos também se reúnem na capela do seminário, os homens também, os diáconos, tudo isso até o dia 18, 19 a 22, todo mundo reunido ali no Geraldão, agora climatizado para participar da Assembleia Anual da Convenção Batista Brasileira. Estamos apresentando Momento Batista. 13 horas e 22 minutos, 1:22. Parabéns, parabéns pra você. Parabéns, nessa data querida. Parabéns, parabéns pra você. Deus te dê muitos anos de vida. E aí, já viramos o mês, agora é agosto. Que aniversaria no dia 13, é depois de amanhã, é o Paulo Vicente. Paulo Vicente Nascimento, não é isso? E hoje eu estive lá na igreja e ele chegou, pastor, meu aniversário é depois de amanhã. É o 3 de agosto de 81. Olha, Paulo, quantos anos? 81 pra cá? Parabéns, Paulo Vicente. Aí na rua Osmar Cunha, 315, é a igreja. Paulo mora bem pertinho, né, Paulo? Ouvindo a gente com a sua mãe, Maria de Lourdes, e toda a família sendo divulgada, né? E parabenizando Paulo Vicente, dia 3. Dia 3 também é aniversário do Iago Mendes de Farias. Dia 3. Iago Mendes de Faria, quarta-feira. E no dia 11 é o pai do Iago, né? O Aikleiber, o Aikleiber Gomes de Farias, dia 11. E o Ivaldo José, dia 4, é um congregado, simpatizante, colaborador do ministério do pastor Roberto Ricardo, Valdo José, que reside ali no Timbi. E você pode mandar o teu aniversário para mim. E parabéns para você que está aniversariando hoje. Parabéns para o Paulo, Iago Mendes e o Aikleiber Gomes. Dia de festa! Uhul! Vamos comemorar muito! Que alegria! Hoje tem festa pra comemorar. Sai pra lá. Hoje tem festa pra comemorar. Hoje é dia de brincar e de dançar. Porque essa festa não pode entrar, hein? O mau humor e a tristeza sai pra lá. Tem brigadeiro, tem bala, tem balão. Tem chiclete, chocolate, diversão. Tem pipoca, muito bolo e guaraná. E parabéns que não pode faltar. Parabéns, parabéns. Hoje é dia de se divertir. Parabéns, parabéns. Hoje é dia pra você sorrir. Parabéns, parabéns. Hoje é dia de se divertir. Parabéns, parabéns. Hoje é dia pra você. Comigo aqui na Guarani de Pernambuco, Super Rádio Guarani, AM Mistério 1300 kHz. Guarani, Guarani, AM Mistério, Rede Cristã. Mais palavra, mais vida. Estamos apresentando Momento Batista. Momento Batista Notícias. Olha aí, o escritório da Convenção Batista de Pernambuco fica ali no campus do Colégio Americano Batista, Rua Dom Bosco, 1308. E lá funciona, não é? A União de Homens Batista de Pernambuco. O escritório é lá interno, na sala do Edifício Batista, no campus do Colégio Americano Batista. Lá também você encontra a Comissão Batista Predial. Vou falar em Comissão Batista Predial, diretor pastor Apolônio Ataíde, que está deixando o cargo agora. Quem vai assumir é o pastor Jader, da Igreja Batista, Rua Imperial. Nossa saudação, a nossa secretária da Comissão Predial, Elisalma. E a Sevan, que agora é a AME, Área de Evangelismo e Missões. Também fica localizada no prédio da CBPE, no campus do Americano Batista. E a secretária, a nossa irmã Kátia Maia, que gravou o CD e a gente toca aqui sempre, não é? No Gente da Gente. E o material de promoções da campanha de missões estaduais, Reconciliados com Cristo, Agente de Reconciliação, você encontra lá no escritório da CBPE. O escritório da Junta de Missões Mundiais está no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Bem vizinho ali o Americano Batista. Só que a entrada é pela Rua do Padre Inglês, 153. Lá também você encontra o escritório da Junta de Missões Nacionais. Associação dos Diáconos Batistas de Pernambuco, também está ali no campus do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Lembrando que estava em recesso e agora na volta às aulas, a aula no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, o expediente agora é a partir de 1 da tarde. E a aula somente no expediente da noite. Hoje à noite também haverá um encontro dos pastores da Associação Capibaribe, ali o pastoreio de pastores, um encontro na Segunda Igreja Batista em Camaragibe, com o pastor Plácido Eleutério Marques. Eu tenho privado de estar presente, tenho sido privado, mas eu tenho acompanhado pelo grupo. Pastor Daniel Filho, do Parque Capibaribe, sempre participa. Pastor Abimael Lages, também lá do Parque Capibaribe. Pastor Daniel Carneiro, presidente da ASBAC, pastor Davi. Pastor Ivaldo Andrade, ali de Celeiro 2. Hoje tem reunião à noite ali na Segunda Igreja Batista, em Camaragibe. Você ouviu? Momento Batista Notícias. Agora são 13h32, 1h32 aqui em Camaragibe, Pernambuco, Brasil. Lembrando que amanhã tem reunião das mulheres cristãs batistas ali da Igreja Batista Jardim de Nazaré, às 15h. A presidente é a nossa irmã Maria do Carmo da Silva. A vice-presidente é a Iraci Francisca Seabra. A diretoria também com a Marinalva Pereira da Rocha, Nelby Carias e Sônia Maria Pinto, Odete Severina de Lira. E você, mulher cristã em missão, participe segundo domingo do mês, é a programação dominical dirigida pelas mulheres. E a cada segundo domingo a programação, lembrando que no segundo domingo de agosto é o encerramento da campanha de missões estaduais 2022. E também é o Dia dos Pais. E aí todo papai está sendo convidado a participar do culto no segundo domingo do mês, que é dirigido pela União Feminina Missionária Batista do Jardim Nazaré. E vamos de música no programa Ponto de Encontro. Olha a música que eu vou tocar agora, era o BG, era a música de fundo, assim também do programa que eu tinha aqui na Guarani em épocas passadas. E eu tinha um patrocinador que era o Amidomil, os bolinhos Amidomil. A fábrica ficava em São Lourenço da Mata, onde hoje é o Armazém Coral. E aí deixaram de patrocinar o programa aqui na Guarani. E aí a gente foi atrás do outro bolinho, era o Amidovida, concorrente do Amidomil. Esta música também foi utilizada no comercial. Muitos que procuram o Amidomil não encontram, encontravam o Amidovida. Mas era somente a música do comercial. Aqui ela fala de outro tempo. Grupo Milade, muitos que procuram. Chegaram os bolinhos a Amido Vida, leva de crocante, hein? Era assim, viu? Mas vamos de música. Chegar ao céu, mas só tem um caminho, que é Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Agora são 13 horas e 39 minutos. Meu hino preferido, aquele hino que tocou o seu coração, que lhe traz lembranças agradáveis. Pois sobre ti, Senhor, com vós, o pastor, nem o herdeiro teu sofreste, tudo creio pelo amor do Jesus, vieste me salvar, do Jesus, vieste me salvar. Olha aí, Feliciano Amaral, pra você aqui no Momento Batista, você comigo. Olha, lembrando, você conhece as organizações sociais dos batistas de Pernambuco? Olha aí, na rua Azeredo Coutinho, o Lar Batista para Ancião, quem sabe, né? Um dia eu vou ficar por lá, aquelas pessoas, né, que já estão aí numa boa idade, às vezes não tem quem cuide, né? Graças a Deus, tenho minha família, mas tem pessoas que têm a família, mas nem todo tem a paciência, né? De estar dando aquele banho, cuidando, e às vezes coloca lá no Lar Batista para Anciãos. O nosso Batista fica ali na rua Azeredo Coutinho. E aí, as crianças, nós temos também ali na Avenida Mena Barreto, no Cordeiro, é a quarta paralela da Caxangá. Tem a primeira paralela, é a delegacia, tem a segunda, a terceira, e ali fica Rua Mena Barreto também. Tem a área de ação social, onde crianças de 12 a 18 anos fica na responsabilidade dos batistas de Pernambuco, através da União Feminina Missionária. Lá em Moreno tem também a Cidade Evangélica dos Órfãos. Ali em Torreão tem também a Casa da Amizade, que é uma instituição também ligada ao Seminário de Educação Cristã. Então você precisa conhecer e vai conhecer aqui através do nosso programa na Guarani e Rede Cristã Brasil, no Momento Batista. Armando Filho, Sangue Carmesim, olha também, Armando Filho, a Miriam também canta, né? Não podia conversar com meu Senhor, Armando Filho cantando Sangue Carmesim. Eu não sei se ele é autor da música e Miriam canta, ou se a Miriam é a autora da música e ele canta, mas os dois cantam. Vamos ouvir Miriam agora cantando mesma música. Uma e 46. Olha aí, Miriam cantando Sangue Carmesim aqui na Super Rádio. Guarani. Guarani AM Estéreo. Rede Cristã. Mais palavra, mais vida. 92.1 FM Rede Cristã Brasil. Agora são 13 horas e 49. Estamos apresentando Momento Batista. Você comigo aqui de segunda a sexta com o programa Ponto de Encontro, agora de 12 às 13 horas e depois a gente continua com o Momento Batista e você pode também ser um patrocinador do programa Momento Batista aqui no horário que é do pastor. Eu tenho uma hora e meia e você vai colaborar comigo. Você tem aí um comércio, alguma coisa, quer participar? Olha aí, liga para mim e a gente faz o contato. Bem, mas os sócios colaboradores agora tem que ouvir mais cedo, de 12h30 até às 13 horas. Você comigo aqui na Guarani de Pernambuco. Guarani. Guarani AM Estéreo. Rede Cristã. Mais palavra, mais vida. E por que, pastor, mudou o horário? É porque eu orei continuar aí na Igreja Batista Jardim Nazaré, Camaragibe. Eu sou o pastor Batista. Aí eu curso no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. estarei mais integrado, né, na denominação e mais informações do trabalho batista e também vou receber alguns puxões de orelhas, né, por causa do programa, tocando música que não é batista, não sei o que, aquelas coisas todas. Mas aí a primeira meia hora é dos colaboradores, depois vem o programa com patrocínio, aí o Momento Batista. 13:51. Diante do trono, aclame ao Senhor. diante do trono, aclame ao Senhor. E vamos finalizar o programa com a mensagem à nação aqui no programa Momento Batista. Estamos apresentando Momento Batista. E a última mensagem é com a Binoã. Mensagem à nação. E 59, só um pedacinho. Olha aí, amanhã a gente toca, porque o tempo acabou, são 14 horas. Amanhã a gente volta às 12h30 com Ponto de Encontro. Acabamos de apresentar. Olha aí comigo, Pastor Roberto Ricardo. Até amanhã, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E 799, Rádio Guarani. Emissora AM Estéreo, operando na frequência de 1.300 kHz. Nossa localização geográfica, 8 graus, 1 minuto, 53 segundos, latitude sul. 34 graus, 59 minutos, 42 segundos, longitude oeste. Pernambuco, Brasil. Chegou o novo aplicativo da sua Rádio Guarani 1300. Procure na sua Play Store por Guarani 1300. Instale o aplicativo, ouça nossa programação, interaja conosco. Seja bem-vindo. Está no ar a sua música. Alô, quem fala? Alô, aqui é o Joaquim. Oi, Joaquim, que música você quer ouvir? Eu queria ouvir uma música bem romântica. Opa, animado, hein? É que estamos comemorando o aniversário de casamento. Meus parabéns. Então, música para os pombinhos, porque o amor está no ar. Para ouvir e amar. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta. Esta é a sua rádio. Guarani Estéreo. Max Música. Música. Guarani Estéreo. Rádio Guarani é emoção. Feeling small. 2 e 7.